agradecemos a Ponto Verde, Oizer Decorações, Plaza Flowers, Móveis e Galeria de Arte Castro, Arform Móveis em Acrílico e Tango Verde. ZYH343, canal 12 TV, Gaúcha, Porto Alegre. Próximas atrações, sessão das duas com o filme Minhas Três Noivas e Clubinho Gaúcha Zero Hora. São Paulo, uma cidade que acolhe e rejeita, liberta e prende. A tribo de 11 milhões. Globo Repórter Pesquisa. Hoje, 8h55 da noite. Carnaval.